Jesus regressar. Em breve os mortos ressurgirão, todos os crentes se encontrarão. Juntos alegres ao céu subirão, quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir, Cristo não tarda em vir. Oh, que alegria e glória será, quando Jesus regressar. Na terra em breve teremos paz, Cristo prendeu o maligno mortaz. Toda aflição ficará para trás, quando Jesus regressar. Cristo não tarda, não tarda em vir, que pronto está para aquele por vir. Oh, que alegria teremos em ir, quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir, Cristo não tarda em vir. Oh, que alegria e glória será, quando Jesus regressar.